para os que gostam de um bom rap politizado e comprometido com a periferia. Há muitos falsos rappers por aí. Não adianta você aqui querer imitar esses caras, não é a nossa realidade. Já nem fazem parte da minha lista de contato, porque eu antecipei, mano. Eu sei que depois disso são eles. Eu vou deixar de fazer parte da lista deles. Tem que fazer o rap daqui de verdade, na moral, com a realidade daqui. Mas o preconceito que a própria sociedade tem em relação ao rap parece ser eterno. É um conceito antigo que continua até hoje, ligar o rap com a criminalidade, mesmo que o idealismo da cultura hip hop seja exatamente o inverso disso tudo. Para que o hip hop possa falar por si só quem ele realmente é, quem realmente somos, e não deixar que a mídia que tá aí fala quem nós somos, quem nós deveríamos ser. Meu rap é de combate, som que bate contra-ataque. Então mãos pro alto, mãos pro ato, cê é pelo rap de fato. Mãos pro alto, mãos pro ato, cê é pelo rap de fato. Soldado não vacila, se tá na brisa, não vai de embalo. Sou bicho do mato, em meio à selva de pedras, correndo que nem louco pelo povo cavalo de guerra. Não adianta você se esconder, quem planta vai ter que colher. Respirando ofegante, o alto-falante manda dizer: cuidado com a neblina, a luz de poste não salva a vida. A noite e o açoite é mais forte pra quem duvida. No corre, corre quem foi, quem viu, um bota tirou, o nosso caiu. A mídia falou, foi quem reagiu. Disparos a queima-roupa bem na boca do Brasil. Quem não reagiu, tá vivo. Já tem num carro, 4, 2. Morreram, 2 estão vivos. A globalização avançou por cima da simplicidade e mudou o clima. Ela fez pai de família se sentir um monstro. Se tratado com descaso, já é fato o confronto. Meu rap fala disso tudo, sim senhor. Dentro de um tempo onde eu penso viver sem terror, terror. Mas eu não sou o único perigo, é viver, tô perigando pelo mundo. O chicote estralou, mas a alma ainda é minha. No toque do tambor, Jesus Cristo veio à vida. A minha etnia já sofria mil anos. O sangue que escorreu na cruz, escorreu nos troncos. Som de rua, tá tinindo? Som de rua, profissão perigo, perigo, perigo, perigo, perigo. Mãos pro alto, mãos pro ato, cê é pelo rap de fato. Mãos pro alto, mãos pro ato, cê é pelo rap de fato. Soldado não vacila, se tá na brisa, não vai de embalo. Soldado não vacila, se tá na brisa, não vai de embalo. Arrancaram lágrimas dos olhos da nossa gente. Sonhadores, trabalhadores, espírito livre, independente. Coração apertado na mão, em meio à reintegração. Terroristas, alquimistas, toda a mídia contra o povão. Da lâmpada o gênio, lança bomba de lacrimogênio. Herói da burguesia, quer minha família como prêmio. Falou que tentou socorrer, ninguém entendeu o porquê. Chegou bem mais ferida, já sem vida na DP. Polícia, polícia, socorro, lá vem a polícia. O mal policial, com cara de mal metido a milícia. Perigo, perigo, perigo, leio o aviso. Nossa, assim é se ensinar, manter-se vivo. Quando ninguém se ligar de que a realidade do rap norte-americano, a realidade da MTV, do Snoop Dogg Dogg, do 50 Cent, é outra. A gente não ganha em dólar, a gente não ganha em euro. Sabe qual é?